Mulheres que te vai brincar. Família grande, eu só tenho uma irmã. Eu sou louco, tá, não, eu sou louco, sangue bom. Tô ligado, eu não sou de vacilação. Tem a loucura, tem a coragem, tem a alegria e tem a malandragem. Tem a loucura, tem a coragem, tem a alegria e tem a malandragem. Mulheres que te vai brincar. Família grande, eu só tenho uma irmã. Eu sou louco, tá, não, eu sou louco, sangue bom. Tô ligado, eu tô ligado, eu não sou de vacilação. Tem a loucura, tem a coragem, tem a alegria e tem a malandragem. Tem a loucura, tem a coragem, tem a alegria e tem a malandragem. Trabalha sério, também conta com a sorte. O mundo é cheio de cobra, mas eu sou cabeça forte. Ragamuffin style, skate vibration. A família grande, eu só tenho